E aí, maninho, sua mina top na festa, parceiro. Hoje nós estamos grande, irmão. Sozinho eu não volto pra casa. Tá, meu, te liga ali. Olha só aquela mina ali, meu. Nossa, muito gata, meu, muito gostosa. Tá de brincadeira. Não, mano, essa mina vai ter que ser minha essa noite. Deixa pra mim que eu vou lá chegar nela. Quem é essa mulher misteriosa que na pista chegou? Quando dança na balada, mano, ela dá um show. Usa calça jeans apertada, chamando atenção. Salto alto, blusa justo, o corpo é um violão. E ela sabe que é gostosa, quando a bola pra ninguém vai idosa. E o rosto quando alguém se aproxima, toda hora tem uma mudando em cima. Ela só quer dançar, nasceu para brilhar. Tipo artista de TV, ela é popstar. Os paparazzi de plantão não adianta nem chegar, porque você é o seu fotógrafo. Quem particular. Quem é essa linda dama? Quero conhecer essa linda dama. Com ela vou ir mais além. Me aproximei no seu ouvido, dizendo, confesso, por ti me apaixonei. Fica comigo, fica comigo. Te quero, baby. Fica comigo, fica comigo. Te espero, baby. Fica comigo, fica comigo. Vai ser tão crazy. Te quero, te espero, desejo comigo, te levo. Quem é você? De onde você vem? Como shake de você eu faço o meu harém. O jogo apenas começou, quem vai ganhar? Não sei. Se você também quer jogar, então aperte o play. O prêmio dessa noite é o seu sabor. Se eu te ganhar, vou desfrutar de você sem pudor. Já imagino no sofá, seja onde for, na sala ou no quarto e você fazendo amor. E aí me diz o que vai ser, que eu tô pronto pra missão. Gata dançando, você tira minha concentração. Me enlouquece, vai. Quem é essa linda dama? Quero conhecer essa linda dama. Com ela vou ir mais além. Me aproximei no seu ouvido, dizendo, confesso, por ti me apaixonei. Fica comigo, fica comigo. Te quero, baby. Fica comigo, fica comigo. Te espero, baby. Fica comigo, fica comigo. Vai ser tão feliz. Desejo comigo, te levo. Essa linda dama. Quero conhecer essa linda dama. Com ela vou ir mais além. Me aproximei no seu ouvido, dizendo, confesso, por ti me apaixonei. Fica comigo, fica comigo. Te quero, baby. Fica comigo, fica comigo. Te espero, baby. Fica comigo. Sabia que sim.